meus amigos e meus irmãos. É impossível descrever o interesse do povo brasileiro pelas profecias bíblicas contidas no livro Mensagem de Jesus para os Sobreviventes. E a razão, qualquer um pode entender perfeitamente, inclusive os soldadinhos de Deus. Não se trata de profecias de homens. Neste fim de ciclo, o povo não quer mais saber de brincadeiras, não. O povo mesmo, aquele que é o povo de Deus, o moderno povo de Deus, ele quer saber das profecias do Criador, do Onipotente, Onipresente, Onisciente. E essas é que são as profecias que dão o caráter divino da Bíblia. Profecias transmitidas a nós pelos servos de Deus chamados profetas. Ezequiel, Daniel, Jeremias, Isaías, Amós, tantos outros, Zacarias, Malaquias, profetas que estão atualíssimos na ordem do dia. Portanto, dá prosseguimento à explicação da chave 19, Armagedon, a guerra total e final em dois planos, material e espiritual. Vimos Satanás congregar os reis para a batalha do Armagedon. Isso confirma a profecia do livro dos Salmos, capítulo 2, agora sintetizada. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra Deus e contra o seu ungido, isto é, contra o seu Cristo. Vocês sabem que cada planeta tem o seu próprio Cristo, o seu próprio ungido de Deus. Também vimos na profecia de Ezequiel que Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, chefe de Mozoc e de Tubal, se lançará contra o povo de Deus nos últimos dias, isto é, nos últimos anos. Por sua vez, o profeta Zacarias deixou esta sentença: eis que eu farei, diz o Senhor Deus, farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Contra Jerusalém se juntarão todas as nações do mundo. E naquele dia destruirei todas as nações que vierem contra Jerusalém. Profeta Zacarias, livro da mais alta importância, em seu capítulo 12, versículos 1 a 9. Ora, Vyshinsky, aquele embaixador russo na ONU, Organização das Nações Unidas, disse numa sessão: pois bem, ataquem e ocupem a Rússia, se forem capazes. É que a Rússia, com a Sibéria, representa a sexta parte deste planeta. Deram-se mal todos aqueles que atacaram a Rússia. Por exemplo, Ciro, da Pérsia, 500 anos antes da primeira vinda de Jesus a este mundo. E mais, os hunos, Carlos XII da Suécia, Napoleão Bonaparte e Adolf Hitler. Nesses casos, prestem atenção, nesses casos a Rússia foi atacada. Mas no Armagedon, ela é que vai atacar. E aí terá de enfrentar uma força maior. Compreenderam por que Ezequiel prevê sua destruição? Todos aqueles que usam da força para arrasar, para destruir, também passarão pelo mesmo arrasamento, pela mesma destruição. É a lei. Como vemos ainda no livro do profeta Zacarias, capítulo 13, versículo 7, erguerei minha mão em defesa dos fracos. Quem erguerá tua mão? Deus, claro, porque no mundo ninguém defende fraco nenhum. Mas Deus defende. E diz aqui, erguerei minha mão em defesa dos fracos. E ainda no capítulo 14, versículos 1 a 3. Eis que vem o dia do Senhor. Juntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres serão forçadas. Metade da cidade cairá, e por isso sairá para o cativeiro. Mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então, eis que sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Há muita coisa que nós ainda não podemos revelar, se bem que a LBV é que mais o faz no Brasil. Então, Deus está presente.